feijão nosso de todo dia. Imagem: tigela servida com uma porção do feijão nosso de todo dia. Feijão preto delícia. Ingredientes: 250 gr de feijão preto. Uma cebola pequena. 3 dentes de alho. Uma pimenta dedo de moça. Uma folha de louro. Modo de preparo: 1. Coloque o feijão de molho em água por cerca de 12 horas. Troque a água pelo menos 2 vezes. 2. Em uma panela de pressão, comece refogando a cebola picada. 3. No que a cebola começar a dourar, adicione o alho picado, a pimenta picada e a folha de louro. Refogue até dourar. 4. Adicione o feijão, cubra com água até 2 dedos acima. Adicione uma colher de chá de sal, a gosto. 5. Cozinhe sob pressão por 15 minutos. 6. Retire a pressão e cozinhe por mais 10 minutos, mexendo com frequência. É nessa hora que o caldo do feijão irá se formar. Corrija a água e o sal a gosto. 7. Sirva acompanhado de arroz, é claro. Observações: tempo de preparo. Feijão de molho, 12 horas. Preparo, 30 minutos. No refogado, à vontade para adicionar temperinhos picados maravilhosos como sálvia, erva baleeira, levístico, etc. Com receita análoga, também pode-se preparar feijão mouro ou vermelho, entre outros similares. Rendimento: serve até 6 porções.